Queridos irmãos e irmãs, acabamos de escutar as palavras de Jesus. A boca fala do que transborda do coração. Essas palavras, bem como as do livro de Ben Sirá, que escutamos e que diziam que as palavras do homem revelam os seus sentimentos, convidam-nos a prestar atenção às nossas palavras, àquilo que dizemos, ao modo como dizemos. Também porque, ou sobretudo porque elas nos podem dar um indício do que vai realmente dentro do nosso coração. Por exemplo, se em sentido assim mais negativo, falamos sempre com um tom, ou numa determinada fase da nossa vida, falamos com um tom agressivo ou um tom acusatório, ou falamos com azedume, ou falamos sempre mal daquela ou daquelas pessoas, ou falamos excessivamente de um assunto de forma quase obsessiva, pois perguntar-nos o porquê tudo isto levar-nos-á, talvez, a descobrir que naquele momento domina o nosso coração, sei lá, uma amargura de fundo, uma inveja de fundo, uma soberba de fundo, uma inveja de fundo, uma obsessão de fundo por determinado assunto. E essa constatação levar-nos-á a pedir perdão a Nosso Senhor. Aliás, no início da celebração, no ato penitencial, pedimos a Nosso Senhor perdão pelos pensamentos, palavras, atos e omissões. Talvez nesta semana nos possa ajudar a prestar atenção às palavras, né? Palavras que tantas vezes podem magoar ou ferir outros. Em sentido positivo, o mesmo sucede. Ontem, quando fomos em... A catequese foi em peregrinação, a mini peregrinação a Fátima. Passámos pelos Valinhos para fazer a Via Sacra. E naquela estrada dos Valinhos transcreveram várias frases dos pastorinhos. E uma delas, bem conhecida, Jacinta, dizia... Gosto tanto de dizer a Jesus que o amo. Claro, se o que temos no coração é o amor a Nosso Senhor, é lógico que tenhamos gosto em dizer a Jesus que o amamos. Aliás, no Salmo responsorial, fomos repetindo, é bom louvar-vos, Senhor. E depois fomos rezando, é bom louvar o Senhor, cantar salmos ao vosso nome. É também uma boa pergunta para fazermos. Temos gosto em louvar o Senhor, em cantar-lhe. Percebemos que esse desejo é um dos sinais de que o temos no nosso coração. Habitualmente as pessoas falam bem e com alegria daqueles que gostam. O namorado não para de falar da namorada, os pais dos filhos, os avós dos netos, muitas vezes repetindo até as mesmas coisas porque estão entusiasmados com eles. Podemos perguntar a nós como é que falamos de Jesus, como é que falamos com Jesus. Desejamos, quando é oportuno, manifestar o nosso amor por ele em voz alta também. Há uns anos, destas sessões do grupo de jovens daqui da paróquia, falámos sobre os hinos e poemas dirigidos a Jesus. E é lógico que haja quem os escreva e quem goste de os rezar porque ama a Jesus. Ou pensemos nos salmos, muitos deles servem-nos para ir ao encontro com palavras que nos faltam do amor a Jesus, do amor a Nosso Senhor, que temos no coração. Não deixemos de dar importância à palavra como expressão de que temos Deus no nosso coração. E até quando podemos cantar e soubermos que o façamos. Ainda neste pequeno convite, ou neste grande convite a meditar sobre as nossas palavras, encontramos... uma advertência de Nosso Senhor no Evangelho. O homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem. E aqui encontramos uma grande pista para ajudarmos os outros com as nossas palavras. Para dar um bom conselho a alguém, é mesmo necessário que se goste da pessoa. Que tenhamos um bom coração. Que queiramos ajudá-la realmente. Se assim não fosse... mesmo que dessemos conselhos, poderíamos estar como que a dar uma informação correta sobre o tal comportamento da pessoa, mas por ser demasiado fria, poderia não surtir um efeito no seu interior. Um conselho ou uma advertência de um amigo, quem gosta de nós, é sempre outra coisa. E além disso, se rezamos pela pessoa, se pedimos ao Senhor que as nossas palavras possam ser uma ajuda, com certeza que surtirão efeito. As seguintes palavras de Jesus sobre o cuidado no modo de corrigir não sugerem que não se faça isso, não se corrija. Sobretudo quando o nosso desejo não é nem humilhar, nem rebaixar ninguém, mas ajudar as pessoas. Ajudá-las mesmo. Por isso falamos com amabilidade, também procuraremos se por acaso aquilo que estamos a tentar corrigir encontramos em nós o mesmo defeito, pois é mais uma ocasião para reforçarmos o desejo de também nós lutarmos naquilo que estamos a propor a outros que lutem. E mesmo quando nos encontramos com uma pessoa que está errada ou profundamente errada naquilo que pensa, a forma de corrigir tem que ser sempre amável, como que deixando sempre uma porta para que a pessoa, sem custos, possa regressar à verdade. Eu conto sempre uma história que é muito bonita, omitindo agora uma série de pormenores, de um debate que houve no princípio do século XX, ou meados do século XX, entre um sacerdote, capelão de universidade famoso, e um ateu. Um ateu também, o super ateu da altura. Foi um debate radiofónico na BBC, e creio que eram várias sessões. No total, no final, os críticos, enfim, que estavam atentos a esse debate, um debate intelectual da altura, afirmaram que o ateu teria sido talvez mais acutilante, mais brilhante, mais incisivo do que o sacerdote católico. No entanto, 6 meses depois, o ateu converteu-se. Isto é, mesmo em debates ou em discussões ou conversas, não nos esqueçamos que o que se trata é de ganhar o coração das pessoas, não de as derrotar, menos ainda de as humilhar. É querer mesmo ajudá-las a que pensem, ajudá-las a que possam refletir as palavras. A boca fala do que se tem no coração. De Nossa Senhora temos poucas palavras no Evangelho, mas as suficientes para conhecermos a grandeza da sua alma, o entusiasmo por Deus no Magnificat, a sinceridade no diálogo com Jesus no episódio do menino perdido e achado no templo, ou a preocupação pelos outros em Caná. As palavras do homem revelam os seus sentimentos, o que vai no seu coração, não esqueçamos. Não esqueçamos e peçamos à Santíssima Virgem que as nossas palavras possam servir-nos para amar a Deus, ajudar o próximo, aconselhá-lo, porque queremos que seja um reflexo dessa graça que o Senhor nos dá.